supremacista da clã, curto o passeio. Na democracia racial que mata por ano 40 mil negros, conheço 50 tons do colorismo. Quanto mais pigmento, mais cada vez reconhecido. Em cartaz o nazista local que odeia afro e nordestino, que pro exterior é um macaco latino. Verá que não foram extintos donos de escravos, que a capitania e o leilão nos portos foram hereditários. O Pelourinho agora tem carteira assinada, porém proíbe trança black. Aspectos da África, os ônibus lotados e os montes de presos dão a continuidade ao tráfico negreiro. Todo dia um massacre de Shepherdville. Ainda marchamos pelo sonhado direito civil, apartheid com segregação absoluta. Fórmula 1, mega show, minoria vem de capa de chuva. Delegacia racial e delitos de intolerância, te permite linchar o negro, ovo da sua ignorância. Na TV finlandesa, não se engane, é que na Globo afrodescendente só tem papel humilhante. Cadê RG no gueto, tem uma marca de terror, o sobrenome herdado do escravizador. Nosso gene prova o pior crime de todos os tempos, quando a escrava era estuprada pelo senhor de engenho. Em nação ariana, white power imundo, curto tu pelo país mais racista do mundo. Negros perseguidos pelo estado, cefados por 12 punk. Essa é a democracia racial de sangue. Em nação ariana, white power imundo, curto tu pelo país mais racista do mundo. Negros perseguidos pelo estado, cefados por 12 punk. Essa é a democracia racial de sangue. Aqui há milhares de Elizabeth e Ford tentando entrar nas escolas de brancos, como em Little Rock. Sofrerão ataques físicos e psicológicos, falarão, achei esse escravo no fumódromo. As diretrizes escolares, homens zumbidos, palmares, que o quilombo simbolizou resistência e liberdade. Vem ver o stand-up, roteiro William Black, rebaixando negra plateia, aplaude. Ou o comediante afro fazendo piada, se autodepreciando pra boy. Dá risada na arquibancada, o torcedor arrombado, jogando banana, chamando adversário de macaco. A pele escura tendo como remuneração metade do ganho do branco com o mesmo grau de instrução. Testemunho o ódio racial afetando crianças, que mesmo negras escolhem bonecas brancas. Quando quiser show de hipnose eu indico, vê seguido em loja que posta que não existe racismo. Só não sente o preconceito cultural, que não vê a cor com mais ferida com sal pra ser judicial. Ou não vê nos clubes de elite paulistanos a baba negra forçada a usar uniforme branco. Quem duvida põe no palio cinco negros se divertindo, pra ver quanto tempo levam os 111 tiros. Em nação ariana, o white power imundo, curto tu pelo país mais racista do mundo. Negros perseguidos pelo estado, cefados por 12 punk. Essa é a democracia racial de sangue. Em nação ariana, o white power imundo, curto tu pelo país mais racista do mundo. Negros perseguidos pelo estado, cefados por 12 punk. Essa é a democracia racial de sangue. A princesa que não beneficiou o forreado, carrega honraria de redentora dos escravos natural. Onde Angela Davis num palanque seria atingida por munição perfurante, aprecia as redes sociais de ódio notório. Que é só negro publicar foto pra ataque discriminatório. Não teria celas pra playboyzada se funcionasse a delegacia de crimes de informática. Somos a versão piorada dos Estados Unidos. Gambeck em terra negra que também não é punido. A diferença é que lá, se Rodney King cuspe sangue, tem distúrbio como os de Los Angeles. A pele branca no Brasil, moral, cartão de visitas. Quantas vezes minha cor me livrou da polícia? Provavelmente eu de terno e cabelo penteado não seria confundido com chofer de carro. A casa grande surta quando a senzala passa com o lobo na OAB disputada. É uma pena que aqui os racistas virtuais não terminem debate em situações reais. É fã de Hitler, então faz a saudação nazista pro braço ser amputado numa espadada precisa. Infelizmente, tudo racismo estará sempre ativo, pra você, white power, fazer sua chicken cativo. Em nação ariana, o white power imundo, curto tu pelo país mais racista do mundo. Negros perseguidos pelo estado, cefados por 12 punk. Essa é a democracia racial de sangue. Em nação ariana, o white power imundo, curto tu pelo país mais racista do mundo. Negros perseguidos pelo estado, cefados por 12 punk. Essa é a democracia racial de sangue.